é importante que toda a comunidade, todos os agentes da comunidade, o município, as ONGs, as IPSS, a Segurança Social, o Centro de Saúde, os órgãos de comunicação social, os cidadãos, todos aqueles que se preocupam em viver numa sociedade sã e equilibrada, reflitam e que possamos fazer algo por isto. Eu acho que todos envolvidos, refletindo, pensando um pouco sobre isto, todos nós temos a obrigação de nos meter um pouco, metendo a colher entre o marido e a mulher, evitando que, metendo a colher, haja um ato de violência, de agressividade e uma morte.